Poesia na Rádio Ox. Poesia na Rádio Ox. Olá, ouvintes da Rádio Ox. Quem está falando é Thomas Lesseles. Eu vim aqui para sugerir um pouco de poesia para o dia de vocês. Vamos com Dona Gertrudes, por Mário Quintana. Os seios de Dona Gertrudes vão tremelicando como dois pundis de creme carregados numa bandeja. As pernas de Dona Gertrudes, torneadas como pernas de mesa de bilhar, também terminam nos pezinhos ridiculamente minúsculos. Imagino Dona Gertrudes de biquíni e tapa os olhos. É isso aí, pessoal. Qualquer sugestão de poesia para ser declamada aí na rádio é pelo thomas@ipmcurado4, numeral 4 aí mesmo no final, .com. Um abraço forte para vocês, até mais. Poesia na Rádio Ox. Poesia na Rádio Ox. Poesia na Rádio Ox. Poesia na Rádio Ox.